andresidesmoral.com.br. Olha o sucesso! Quem sabe que é assim, ó? Se prepara pra jogar. E ela tá na onda do lançar. Tá na onda do lançar. Novinha safada, novinha metida. Além de sentar, ainda chama as amigas. Empina rabeta novinha. Empina rabeta novinha. Empina rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta novinha. Empina rabeta novinha. Empina rabeta novinha. Empina rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Vai no paredão rebolando, garota, que hoje é só colocada, vai. Eu disse é só colocada com força. É só colocada com força. É só colocada, colocada. Eu disse é só colocada com força. É só colocada com força. E é só. Como vou te pistola no paredão? Você é DJ? Tá na onda do lançar. E assim, ó. Novinha safada, novinha metida. Além de sentar, ainda chama as amigas. Vai. Empina rabeta novinha. Empina rabeta novinha. Empina rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta novinha. Empina rabeta novinha. Empina rabeta novinha. Empina rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, assim, ó. Vai no paredão rebolando, garota. Que hoje é só colocada com força. E é só colocada com força. E é só colocada, vai. Deixa só colocar. Desce, desce, desce. E é só colocada com força. E é só colocada com força. E é só colocar. Joga pra cima, puxa DJ, vai. E eu balanço igualmente, hein?